Me leve pra lagoa, de barco ou de canoa, ela que eu vou morar. Beijar na boca da sapinho. Me leve pra lagoa, de barco ou de canoa, ela que eu vou morar. Obrigado pelo carinho, gente! E Marcelo, Se Beijar na Boca da Sapinho. Você curtiu também o trio Bravana Três Amigos. Ouviu também a Ginigeno e Felipe Borges Casar. Também Henrique e Juliano Mistura Louco e o Guilherme Santiago Quando Bebe. Daqui a pouco mais pra você aqui no seu Balada Sertaneja. Continue ligado. Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. De volta, gente, no seu Balada Sertaneja. Tá bombando, tá gostoso hoje nesse domingão. E finalzão de semana é bom demais, né? Tem Gustavo Lima, Doidaça. Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Balada Sertaneja, é bom demais. É bom demais. É doce mesmo, azul do céu. É tão gostosa, a história dá muita alegria. No coração, só emoção. Eu penso nela de noite. Já me falaram, me aconselharam pra eu parar de viver pensando assim. Mas isso é tudo de bom, não vou trocar meu vidão por uma só que vai querer mandar em mim. Eu tô na pista, eu tô solteiro, chega aí quem quiser, meu coração.